sinal, baixagem travada, olhei pro 02. Obrigado para remeter pisto no 0, vento 1 no 0 grau, 7 nós. Eu ligo para carreira tida para olhei pro 02. Sexto para remeter o 16, esquerda, perna do vento, reporte girando base, pista no 0. Veio com banda esquerda, perna do vento, reportado para girar base, olhei para o 02. Três meia dois na escuta do controle. Desta parada 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando serviço 366. Ajuste no 0 no 2. 2500, autorizado, passando 66 e estabilizado, tá? 362. Ah, 3831, confirme sua indicada. 2209, 3831. 3831, redução de velocidade 2009. 2009, 3831, redução. Controle, comandador, boa noite. Azul 2795, acione a identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 092. 050-1012-2795, embaixo também, subido o pânico, máximo a ser 1809. 2 autoridade tocar RMT pista no 0, vento 1 no 0 grau, 7 nós. Ele está permitida para o vento 02. Terra Vista 367, tá 38, 31. Tocou RMT os 21, parte do Través Norte da Torre. Posso falar Através Norte da Torre, o nível 02. Plan 3662, complete final do procedimento da RENAVE, chame torre em 198, decimal 95. Plan 3831, após o Serra Vitor 367, voo Serra Vitor 366, autorizado final do procedimento da RENAVE, reporte passando Serra Vitor 366. Autorizado a RENAVE, após o 367, 366, 3831. Enfio 360 pela direita, o Olímpico. Afirmativo, 360 pela direita. Autorizado, TAM 3831 voar direto Serra Vitor 366, reporte no Serra Vitor 366. Salvador do 2795, vivo agora 190 para 5 pés. Então também que você pode sair bater na velocidade normal. Gente, eu vou 2795, livre velocidade a critério, descida para o 050, ajuste no 092. 0502, 5000, Salvador, é o 3662, boa noite, passo 8 anos, baixando para a mão. Tem 3662, tráfego vistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 7 nós. Forma tráfego, bandana, perna do vento, perdida por série brasileira, vai interferir na 1500 pés. 3361, pode voar na proa 150 para interceptar a final do procedimento? São 3231. Ciente, da 3231. Colecionador, autoriza o Azul 27 aqui para a próxima igual? Afirmativo, Azul 2795. É, vou ir na proa de 367. 367, colecionador. Ingressou a perna do vento, Olimpo 02. Sente um novo 360 pela direita, Olimpo, tem um tráfego na sequência, agora 2,5 do externo. Novo 360, Olimpo 02. É, eu vou para a nossa aqui, está pronto no atmosfera da nave. Está precisando na final da RNAVE da 10, está 3831. 3831 no completo final do procedimento RNAVE, chame torre na sequência 198.95. 198.95, 3831, então muito obrigado pela gentileza aí, boa noite. Boa noite, bom povo. Torre Salvador, o Zé 3831, agora 2,5 milhas para o Terra Vito 372. Continua a aproximação, aguarde fiscaliza. Ajuste no 0 no 2. 0 no 2, aguardando, 3831. 3662, solo 27, direita, 1-2-1-1, solo. 3-1-1, boa. Decolagem autorizada, pistino 0, vento 1, 1, 0 graus, 8 nós. Pistino 0, mano, 7. Olimpo 02 está reingressando a perna do vento, visual para a aeronave na final. Ciente, Olimpo, Isalonga do vento, aguarde autorização de base. Isalonga do vento, Olimpo 02. Foro 973 decolado, AUS 28, controle 1208, boa viagem. 308, boa. 3831, pouso autorizado, pistino 0, vento 120 graus, 79. Tráfego à esquerda, mantendo a perna do vento, não interfere, no 1500 pés. Está visual com o tráfego, autorizado o pouso na 10, está 3831. Mantenha ponto de espera. Certo. 2795, autorizado o final do procedimento RNAVE. Ajuste 1012, desça para 2500. Reporte passando Serra Vitor 366. 500, 1012, esse é portal do 366, azul 2795. Salvador approach, video 2194 out of 663 160, information Victor. 2194, call for identification. Via Bonf Arrival, descend flight level 110, KNH 1012. Level 112, clear the arrival of Inter 1012, go 1192, on I'm Salas 3-0, livre à direita, agilizando, chame salão 2-1-1 a livrar. Direita, vai agilizar 2-1-1. Tempo de espera, Xanã 63 no zero. Aproximar, baixar desfazado, Olimpo 02. Continua a aproximação aguardando pista livre, Olimpo 02. Foi forma de desvio à direita pro 220, evitar formação. Confirma a aeronave que modulou para o controle. Perdão, é o 9973 da Gol. Sente livre de desvios, Gol 9973, confirme por quantas milhas efetuará o desvio? 80 milhas, 9973. Sente. Para o vento, 120 graus, 79. Livre está sendo repetido para o livro 02. Decolar 233, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, 7397. O Xené 6310, visual com P3 da Força Aérea Brasileira na curta final. Pronto, visual. Após o toque remetido do mesmo alinhar e manter a pista no zero. Fecha após a aeronave, mantenha no zero, Xené 6390. 1973, após desvios autorizados, vão na proa de Dadna. Após desvios, voa Dagna, 973. Voa 973, centro solicita que voe na proa de Dagel após desvios. Dagel, 973, sim. Manda presente Dagel, 973. Ciente. 02, tocou e meteu os 34, lisando curva à esquerda. Reporte o eixo no 028 livre. Ele reportará livre o Olimpo 02. Já está livrando agora, 02. Ciente, livre, reporte através norte da torre. Reportará através norte, 02. Tráfego à esquerda, perna do vento no zero, no 1500 pés. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 10 graus, 8 mais. Escreve decolagem, Xané 63, 3666, azul 2795. Azul 2795, completando o procedimento, a RNAV chame a torre na frequência 198, decimal 9. 1895, 2795, boa. Boa. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, Olimpo 02. Mantenha a perna do vento, faz visual para a nave na final, Olimpo 02. Gente, o traço está passando externo agora. Voo 1973, chama o centro Recife em 1-2-8-3-5, alterna 1-2-5-1. 2-3-5-6, bora, bora. Interfere, pouso 300, pistão 0, vento no 20 graus, 89, ajuste em 612. 612, livre de, pouso azul 2795, visual com tráfego. 6310, decolado 2301-08, boa viagem. 208, boa. Salvador, Oxanã 6310, boa noite. Oxanã 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. 350 via Puca, 2-02, reporte na final. Chegando a Bonf, aguardando contato radar. 7 voando, Bonf, na presença, para matar o viagem. Se você tem informação, você está levando contato com o vídeo. É o Jair. Gente, Papatango, Sierra, Hotel Yankee. Contato radar a 47 milhas nordeste de Salvador. Desça para o nível de voo 050, ajuste no 012. 050, descendo para 5 2 3 1 9 7, curva direita para o A225, da formação à frente. Cliente livre de desvio, o TAM 3197. Após desvio, autorizada para o Edagel. Após desvio, senhora da Gel, 3197. Edagel 2795, Paulo aos 39, livre à direita, chame Paulo 211. Direita 1-2-1, desceu 1-1, azul 2-7-9-5. Se possível, agilizando, reporte livre. Gente, boa noite. Olimpo 02, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 7 nós. Ele pouso para o Olimpo 02. Descent 2500 feet, clear for the RNAV approach runway 10 road 2194. siga a Serra do Yankee. Gente, informo, temos o VOR Delta Mike Echo e o NDB Zulu. Gente, posteriormente será autorizado o VOR Delta Mike Echo. Gente, Olympus arremeteu aos 4-0, autorizado com baixo esquerdo, no 1500 pés, corte através do norte da torre. Reportará através do norte da torre, Olympus 02. São 3305, acione identificação, via chegada Mares, desça para o nível de voo 0620, ajuste no 012. 060 no 012, São 3305. Através norte da torre, ali pro 02. Condições na base curta, pela esquerda, não é? Afirmativo, será ponto final agora. Gira base curta e reporte na final, Olympus. Reporte na final, Olympus. Tango Sierra Hotel Yankee, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. 4 mil, 012. Dois pouso autorizado para o sistema 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Pouso para o vento 02. São 3305, autorizado voando para o GITAP. Avisor 366 do 294. Gol 2194, complete final GNSS procedure, call tower in 118.905. Tower 118.95, gol 2194. Tiner 6313, aciona identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, dessa via para o nível de voo 060, ajuste no 012. Via para o 060, ajuste no 012, Lagoinhas. There was a back noise on your transmission, I understand. Stand by, altimeter 1012, go on 2194. Affirmative, altimeter 1012, stand by for landing clearance, 2194. Roger, 194. 02, solo aos 45, livre à direita, Alfa, reporte na Delta para cruzamento. Salvador, boa noite, D3, 258, está pronto, ponto de vista. 3858, mantém o ponto de espera. Falando que falou, clear to land runway 10, winds 130 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, go 2194. Confirme sua velocidade indicada. Ok, nós temos 3,0 nós. Então, 3,305, redução de velocidade 2,60 nós. Chapango Sierra Hotel Yankee, confirme se tem condições de voar a posição TASA. Confirme a posição. TASA, Sierra Hotel Yankee. Confirme se tem condições de voar posição TASA, Tango, Alfa, Serra, Alfa. Tango, TASA, voando na presente, temos Serra, Tango. Gente, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento VOR Delta, Maiteco, reporte estabilizado. Diz o procedimento, descemos 2.000, reportará estabilizado, Serra, Tango. Olimpo 02, mantém o ponto de espera da Delta. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. 4.000 pés, com 0.2 é o ajuste, está 02, autorizado, cruzamento, reporte livre. Livre, cruzamento para o Lito 02, reporte livre. Go to 1 and 4 on the ground is 498. Contact the ground, 121 decimal 1. 121 decimal 1, go 2194. Okay. 3858 Tatan, decolagem autorizada, pistão 0. Vento 170 graus, 8 nós. Autorizado decolagem. Azul 2782, autorizado a chegada Mari, voando na proa. Ajuste em Salvador 9012, reporte quando pronto para descida, essa é a identificação. Vamos reportar quando estão convencidos. Eu vou explicar isso hoje. É 313, confirme sua velocidade indicada. Está com 280 mais, Oxanai 6313. Gente, Oxanai 6313, redução de velocidade 2509. 0, reduzindo, Oxanai 6313. Ficou decolado ao 51208, boa viagem. 3305, autorizado voo na Proto Serra Vitor 366, descida para 2500 pés, redução de velocidade 2009. Está presente Serra Vitor 316, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. 4.012, desça na 63, no 3858, boa noite. 3858, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via saída Momo. 350 via subida Momo, tá 3858, possibilidade voar para o Ti. Mantendo perfil da saída, aguarde autorização. Mantendo perfil 3858. Está no final, seu Hotel Yankee. Patango Sierra Hotel Yankee, complete final do procedimento VOR Delta Mike Echo, chame torre 1-8-95. 1-8-95, bom trabalho, Yankee. Composto. B305, autorizado o final do procedimento RNAV, reporte na Serra Vitor 366. Reportará a Serra Vitor 366, para 305, autorizado o procedimento. De pouso. 2-0-2 aguardando, Yacht. 2 o pouso para o Pátio? Vamos para ele estar, senhor. Gente, ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Livre pouso na zero, Piante. Eu peço um Airbus 320. Gente, então, 3858. NR6313, informa o tráfego de posição 10 horas, 17 milhas, rumo noroeste, cruzando o 040 em subida, um Airbus 320. Gente, não há visto o tráfego, Então, 3858, vetoração para continuar na subida, por via direita na proa 360, se ele levar nessa proa até cruzar o nível de voo 080. Direita pro norte, limitado aí ao cruzamento do nível 080, tá 3858. B358, tráfego superado, reassuma a navegação com proa de Cogbo. Cogbo 3858. M3113, reduz a velocidade para 2009. Vento, nós hoje, né, M3113. Sinai 6313, voe na Proto Serra Vitor 368, emitida para 4.000 pés. Confirmo, minha posição, Charlie Victor, Serra Victor. Scanner 6313, vou na prova de Serra Victor 368, em descida para 4000 pés. 368, 4000. Victor 363, o tanque 3305. 3305, complete o final do procedimento RNAVE, chame a torre na sequência 118, decimal 95. Chama na torre, tanque 3305, até o retorno. Azul 2782, vai na proa de Itape. Vando proa de Itape, 2782, deve descer. 2782, desça para nível de voo 050, ajuste no 012. 7050, 275. Meia 313, redução de velocidade 180, né? 89, a janela 6313. 9 mil, mantém o ponto de pé. Céu, Hotel Yankee, solo 7 direito no 21. 1 é o sol. 25, 8, Sam. Na 6313, autorizado final do procedimento RNA, em descida para 2.500 pés, reporte passando Serra Victor 366. Gente, autorizado 2.500 pés, autorizado final do RNA, da 10, da janela, informar a área da prisão. Livre o voo, Castelo no zero, tá 3305. Se confirmar o vento, claro, 3305. Confirme. Apenas confirmando o vento. 160 graus, meia dúzia de nós. Quente, 3305 graus. 6313, completo final do procedimento da RNAV, chame a torre em 118, decimal 95. 895, boa noite, chame a 6313. Boa. No 096, autorizado alinhar e manter a 10, após o tanque estar na curta final da 10. Após fazer uma curta, ali manter a 10, boa noite, 096. Serra Victor 366, descendo para 4.7. Azul 2782. 305 no solo 00. Chame o solo 21 décima 1. 3305. Meia, decolagem autorizada da 10, vento 1960 graus, 07 nós. Tem decolagem 10, voo 096. Autorizado o final do procedimento RNAV, em descida para 2500 pés, reporte na Serra Victor 366. Autorizado a reportar a Serra Victor 366, 2782. Xenéia 313, está autorizado o pouso na 10, vento é 1,60 graus, 8 nós. Repouso no 0, Xenéia 613. Pouso no 096, decolado 02, controle 120, décima 8. 1208, boa noite. Boa noite, controle, gol. 1096, decola cruza 1300 da Momo. Voo na 096, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370 via saída Momo. 370 via Momo, o voo na 096. Confirmando o tráfego que modulou a torre na Quebec. Já está aí, está autorizado, cruzar 17 até o pátio 5. Para. Xenéia 6313, no solo 04, Xenéia no solo 21, décima 1. 21 agora, cuidado, boa noite, Xenéia 6313. Serra Victor 366, iniciando o RNAV. 2782, complete o procedimento RNAV, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18900, 2782. Torre Salvador, boa noite, azul 2782, final RNAV, 9 milhas. 2782, tá autorizado o pouso, tá zero, vento 1 a 50 graus, 09 nós. Autorizado o pouso 2782. T5974, acione identificação, via chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Uno 096, chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. 685, 12545. Voo 1096. Boa noite. Boa noite, bom voo. 2782, no solo 10, chame o solo 21 decimal 1. 21 12782.